nós é 93, completa o RNAV, agora chame torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, vamos 093. Torre Salvador, bom dia, vamos 093, sinal RNAV, pista no 0, baixar travado. Vamos 093, autorizado pulso, pista 0, vento 080, grau 079. Autorizado pulso, pista no 0, vamos 093. Geral 9972, de alteração para sequenciamento, curve à esquerda na pura 030, limite QD Mike 1101 de cima. Rio 5975, desse mantém a 2 mil pés, ajuste o altímetro 10012. Desce mantendo 2.5975. Obrigado. Sideral 9972, desse mantém 3 mil pés, ajuste altímetro 9012. 6 mil, ajustado, geral. E o 5975 para o localizador, curva à direita na proa 070, informe estabilizado. Direita 070, chamada estabilizada, Rio 5975. 1998, aciona 5427 no transponder. Autorizando o Galeon 360, via UPA November 857 Mulsu, decolando 10, curva direita, da El e Rumi. 098 é o controle, 5427 é o transparente, 3153. 3153, cotejamento está correto, pronto, pushback, acionamento. Chama na condução. 19.000, pushback, acionamento, 02. Autorizado, chama pronto, táxi, então. Autorizado, resposta táxi, 19.000. PF passador na completa final, chama em torno, 1-1-8, S-9-9-5. 295, tá bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá? 3597, 3 milhas, 372, visual. 3597, aguarde autorização de pouso, número 2. Número 2, sente. Estacionamento no 09, da 3, zona 110. Autorizado, centro táxi. Vai chamar para o táxi. A este passando 4 mil pés. Bom, 727 e o senhor irá ultrapassar o curso do local de... Oi, irá ultrapassar o QD Michael 01. O novo limite é o QD Michael 120 do NDB Sim, aguardando o vetor final para interceptar o NDB Zulu. Sideral 9972. Solo ao 52, próxima direita, 121, decimal 9. Direita, 219, eu vou 1096. Liberal 9972 para localizador, curva direita na proa 120, informe estabilizado. 120, liberal 9972. 7. Autorizado posto, sono 0070, grau 099. Autorizado pouso na 10, o TAN 3517. Tem como aumentar um pouco o brilho do papel. 02, vou no 093. Afirma 2000, Sideral 993. Afirma 2000 pés, Sideral. E o 5975 completo sinal, chama em torno, 118 decimal 95. 7295 e o 5975. Torre, bom dia, Rio 5975, estabilizado, avistando. Rio 5975, continue a aproximação, agora na autorização de voo. Aguardando autorização, Rio 5975. Preda e Mótiva, peso Luno 0, Tubar e peso Luno 6, prossegue conforme rota, plano de voo. Controle Salvador, opera 1198, aciona 5447 no transponder. Autorizado transfida, 320, recordão no céu, curva direita, saída da El, Preda Mótiva, e peso Luno 0, Tubar e peso Luno 6, rota do plano, controle 198, acionando 2201 no cotejamento correto, pronto para estiver funcionamento. Solo, 3-1-5-3, descendo para o SAC, 130 a bordo, 3:30, alterna Campinas. 153, autorizado o SAC, certo através da posição 06. Então, através da 06, 3-1-5-3. Após o táxi do Arroz Atlântico, autorizado, graças a Juliette, posição 02. Após o táxi, Juliette 02, vamos 093. 09 mil, solicita táxi, também às 5:04 horas, Fortaleza. 9 mil, autorizado táxi via Índia, com espera no 0, torre 11895, ajuste no 0, no 2. Táxi autorizado, ponto de 0395 no 0, na 2, na 9 mil. Solo 56, solo Salvador, 1219. 219-357, obrigado. E 5975, autorizado, pouso pistola 0, vento 080, grau 079. Inclusive pouso, Rio 5975. 12. Fica atento ao banco da voa ingressando posição 02. Vento habitual, quando for um, para o ponto 0395, 3, 1-3. Solo Salvador, tá 3517 na sua escuta. 3597, autorizado Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette, posição 9, 3597. Torre de Salvador, este é o Sideral 9972, muito bom dia. Sideral 9972, continue a aproximação, guarde autorização de voo. Noite. E 5975, solo 58, me vai próximo à direita, solo Salvador, em 2019. Pelo intersection descended to 2,000 feet, 01012, clear final, NDP Zulu, runway 10. Roger that, for telling precision radius to 2,000 feet and clear final for the approach NDP Zulu, runway 10, Europa 08. Alima 30, 9000. Paulo Salvador, bom dia, 62255 da Foxtrot. É a 285, aguarda a Copa para a Abreleta. A Abreleta aguarda. Sai aqui à direita, vai chamar Salvador 219, salve. Doutor Salvador, bom dia. 6074 da Xené, informação Foxtrot para a gente. Xené 6074, acione identificação via chegada Mário, desse Mateus 050. Ajuste o altímetro 10012. Tomou R nave da 10. Autorizado a decolagem 10080. Decolagem autorizada, 10080. 3153, alinhar e manter 10. 10803, 0583. 3803, decola piscina 0, curva à direita. Saída Amarelefa via Pesulu 17. Contra Salvador opera 119, décima 8, aciona 5445. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, faz árvore nessa, após Pesulu 17. Primeira curva é à direita, controle 119, décima 8, e o transponder 5445, aciona 6225. 6225, TGM Squad, pronto, se tiver acionamento. Tá bem. Contato radar na decolagem, seguir mantendo o voo 310 via saída PUC. Contra 310, 309. 03, decolado 03, controle Salvador, 119, décimo 8, 0. 98, bom dia, tá 3153. Controle Salvador, tá 3153, bom dia. Contato radar na colagem, estou mandando de voo 360, via saída Tael. É, via Tael, sobe ao 360, está 3153. Seria possível o Vairume, senhor? Foi Leda, está 3153. Ok, direto Leda, está 3153. Prossiga. Ah, bom dia, só preciso autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 1. Alfredo 6, terra, estou autorizado da saída do Pátio 3, aposto para ingresso, posição 01. Sim, você contará aí, aberto no Pátio 3. Looking in the Sierra final, Europa 08. Roger, 3 miles to Osmer Marker, complete the procedure in contact now, tower 118.905. 118.905, thank you. Tower, good morning, this is Europa 083. Europa 083, your touch is 10, wind is 082 degrees, 07 knots. Roger, Europa 083. Tá 9000, chama agora sempre a Recife, 2085, alterna 2545. 2085, 2545, tá 3153, bom dia. Convívio pro 9000, boa. Convívio pro botão 9000. Tá 9000, chama agora sempre a Recife, 12685, alterna 2545. 4825-2545, 9000. Acho que alguém contagiou o nosso lugar aí. É, foi a gente, desculpa. Opa. 4153? Prossiga, senhor Nesco. Cadê o Nesco do controle? É, aqui está o Nesco. Wind for the Europa 083. 080 degrees, 06 knots. Thank you. 074, passador na completa final, chame em torno. 8 decimal, nosso. 102 knots. Passador, bom dia, o Chanel 6074. Janela 074, continua a aproximação, guarde autorização de pouso. Prossegue na aproximação, guarde autorização de pouso, hoje é 607. Bom dia, o Xanea 62, o número? 03 underground 11, bucket running X right in 1-1 decimal 9 underground frequency. Mr. Around 1-1 decimal 9 out of 0-8. Pushback acionamento, Xanea 6225 no 8. 6225, autorização para um táxi. Chamar a táxi 6225. A 201 autorizado, seu contato. Eu acho que é um táxi, 201. Bom dia. Europa 083, approve the taxiway alpha, repose for taxiway Juliet. Approve taxiway alpha, repose for taxiway Juliet, Europa 083. 6219.4. Siga. Utilizado Galeão nível 360, decola no zero, curva direita, saída da EU, líder homem. Via P November 857, moço. Controle Salvador Pera 119, décimo 8, aciona 5450, transponder. Servidão 360, conforme a P9857, decola da 10, direita Boeing, saída da El Leda Irumi, frequência 198, transponder 5450. O único atendimento correto, estão pronto para o estiver acionamento. Porta nenhum, virá cedo. Deixa 7517, Parábola, Elefa, aguardando cópia. Elefa. Arbor, Elefa. Sim, Arbor, Elefa. Confirmando 1219. 1219, dando passagem ao Airport da Europa. Dá passagem à aeronave, 121. Salvador, bom dia, 6074, Libro. 6074, bom dia, segue a Salvador, voz da Europa, via Alfa, reposta Juliette. Segue o Airbus e a Alfa repartará no subjetivo da Juliette, o chão nem aberto. Autorizado, 9970 da Federal, descendo para 2000 pés, ajuste de metro 1903. 2000, Duna, Federal 9970. E 20, alterna com... 6225, autorizado táxi Apache 1, táxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 013, seguirá em breve das 1. Ok, Pátio Índia 1895 para Ponte Pera, segue o Embraer, 6226. Espaço vazio da Europa, seguido a espaço. Europa direito, e mantém a posição. Valeu, tem posição na Europa direito. Salvador, para o táxi, 4201, táxi com 15 a bordo, com 4 horas e 25 aqui, alterando o caminhão. A 201 não prossegue táxi em Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 013. 013, ajuste, táxi em Índia, ponto pronto, torre 2954. TAN 3597, pronto, cópia. 3597. Autorizado Brasília, nível 360, decola 10, Cuba direita, saída árvore, Elefa, via Pizulu 17. Controle Salvador, opera 1198, aciona 5426, transponder. Cinti, TAN 3597, Brasília, aprovada 360, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elefa, Upper Zulu 97, aerovia, 198, controle, e 5426, código transponder, 3597, posição 9. 3517, contagiamento correto, pronto, putback, funcionamento. Chama nessa, obrigado. Solo, azul, alfa, de terra, está pronto para ingressar no pátio de sol. Sente, mantém a posição. Zero-3, approve Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, aeroporto 0-3. Puxana 6074, ingresso Juliet, posição 1-0. Juliet, 1-0, 6074, Puxana. Da Dorinha e decolar da 10, azul 420. Torre Salvador, Xanair 6225, ponto de espera pronto. Xanair 6225, alinhar e manter isso no zero. Alinhar e manter 6225. Quatro autorização, tráfego para o avião. Bruno 963, autorizado Galeão nível 360, decola pista na zero, curva direita, saída da El Líder Umi, via Pena Fimbeiro 857 Moço, controle Salvador Pera 1198, Tatiana 5452, transponder, aguardo o cotejamento. Alfa Suíça é autorizado ingresso parte 1, reporte posição 01. Cliente, reportaria ao vento. No 963, pode prosseguir. Bruno 963, está autorizado nível 360, Galeão, controle plano de golpe, 9357 até Moço, decola da 10, sua direita, Israel, Alqueta, Irune, 198 controle e o transtorno 5452. 963, o testamento está correto, tinha um plano de pushback de saneamento. Acompanhe. Salvador, bom dia, gol do 093, estamos ciente da informação Foxtrot, posição 2, autorização de tráfego para convite. Bom, no 093, aguarde cópia. Aguardando. Four, 201, out of 1700 feet. Before 201, copy, correction. Will attempt on departure, coming to the level 320 via dial departure. Via dial departure, climb, maintain level 320 as well, 4201. Azul 4201, decolado aos 22, controle Salvador 1198. Pera, Nego 5, autorizado a decolagem da 10, 0080, grau 0072. Livre decolagem, Xanair 6225. 198, Xanair 5453, transponder. O voo no 093, autorizado 360, com fim. Decolagem pista 1-0, primeira curva direita, Arbor, transição Elefa. Depois voa Nítico, Upper Zulu 2-1, controle 1-1-9 decimal 8 e transporte 5-4-5-3. 1-0-9-3, cotejamento correto, pronto, pushback, funcionamento. Vai chamar a graça, 1-0-9-3. Xanair 6225, decolado 224, controle Salvador 1198. 198, 6225, bom dia. Controle Salvador, Xanair 6225. Da 6225, contato realizando decolagem, se manter nível de voo 380 via saída Arbor. Via Arbor 380, 6225. 19-63-04, solicito acionamento na posição. 19-63, tem estacionamento, chamo pronto, puxa. Chamarei para o posto, 19-63. Alfa 6, Serra está marcada na posição 1, obrigado, bom dia. 3, não descanso. Alfa 3, 5, 9, 7, puxa, acionar 0, 9, 3, 5, 9, 7, atualizado, deixa eu perguntar aqui. Ah, está lá. Alô, Salvador. Vou no 865, estou assistindo informação Golf, autorização Brasília. 65, autorizado Brasília, nível 360, decola 1-0, curva direita, saída Árvore, Alefa, via Pisluna 7. Controle Salvador opera 1-1-9-8, aciona 5-4-5-7 no transponder. Sente autorizado nível 360 para Brasília, decola pista 1-0 na Árvore, transição eleva a primeira curva direita, 119-8 é o controle, 5-4-5-7 é o transponder, gol no 865. 865, tô de vento correto, sempre pronto, switchback, saneamento. Perfeito. Sierra Alto 9970, completo sinal, chame todo, 1-1-8, décima 95. Completo 2-2-5, obrigado, bom dia. Salvador, final 9970, está baixado, checado, visual 1-0. 09970, tráfego avançado, autorizado por 1-0, o vento é 070, grau 052. Vamos autorizar para o final 9970. Para o controle? Assim. Táxi PLB 114, autonomia 0258, alternada em Campinas. Sala 93, consegue táxi via Índia. Ponto 0, piscina 0, chame torre 11895, ajuste no 093. Via Índia, ponto 0, apítulo 0, torre no 9, decimal 95, ajuste no 0, 13, gol no 093. Solo 3597 para táxi 145 a bordo, 1340 com fim. 3597, autorizado táxi, eu faço 1, táxi sua Índia, funciona 0, torre 11895, ajuste no 013. Pátio 1, Juliette, ponto Fernanda 10, a torre 1895-9012, 3597. Pátio 1, táxi sua Índia, funciona 0, torre. Outra voa do ITAP, após o ITAP Duna, reporta para descida 2229. Passagem de agosto, retorno à guarda autorizado, se tiver acionamento, vamos prontar. O motivo está autorizado no 3, você reportará o táxi 62. Aluno 963, pronto para o pushback, poderia fazer esse contato com a viata no 3. Ben 211, copiou a solicitação do Boeing ao lado esquerdo. Ativa após o Boeing, vai iniciar o Oceané 6219. 1963, fazendo com a equipe de solo. Aguarda na equipe de solo, 6219. Ok. 1963. Solo 30, Solo Salvador, 1-2-1-2-1-9. Solo 1-9, obrigado. Solo 3597, vamos para a prova. 3597, ele é manter na 0. Ali mantendo na 0, 3597. Solo Gol 1865 para o pushback funamento, no 62. Boa noite, 325, chama Centro Recife, na frequência 1260, perna 288. 260, 288, 6225. Bom dia, 093. Controle 1093, decolou na 3 portas. 1093, ação corrijo. Contato radar na decolagem. Sub mantendo de voo 360 via saída árvore. Ok, 1093, 360 via saída. Vai direto ao monte, com o voo 1093, é presente, visual? Foi Leda, voo 1093. Leda? Mano, voa Leda? Confirmo, confirmo no seu destino, né? Confis, foi pago pra sair, foi apagar a saída da El. Saí da Arpo. Afirmo, a Arpo tá voando agora a radial. Como eu disse, pra pegar a radial 259, 1093, a intenção é voar direto à posição Montibo. Montibo, ciente. Não autorizado, voe LF, voo 1093. LF 1093. 2229 para descida. Torre 2229, desse mantém a 2000 pés, ajuste altímetro na 0 e na 3. 2000, confirma ajuste na 0. 1 na 3. 1013, obrigado. Controle de Salvador, muito bom dia. Tudo certo aqui, informação boa para descer. 2111, autorizado táxi Índia, cancela 0, torre 11895, na 0 no 3, responder. P775, mantendo o de voo 190, confere? Confere, certo, o P775 desça inicialmente para o nível de voo 160. Temos o tráfego, posição de 12 horas a meia milha, mantendo o nível de voo 150. Mantendo o 160, 160, 2775, voo, retração para reconhecimento, azul 2775, curva à direita na proa 040, limite ao radial, corrijo. Ok, DMAIC 070 do NDB5. Confirme. Oito meia cinco, segue o Boeing da companhia via parte 1, taxi em dia, transfero na 0 torre 11895, ajuste na 0 no 3. Liga na outra companhia, parte 1 no Índia, 18.95, 1013 o ajuste, chegou no 8 metros. Qual Sierra Vista 360, azul 2775. Afim, descendo até o nível de voo 160. Port 201, call now receive center 125.1, planable 123.8. Controle 3517. 3597, contato radar decolagem, submanter nível de voo 360 via saída Arbor. Via 360. Tirei 6211, autorizada a decolagem da 10, vento 080 graus 02, 07. No 0, curva à esquerda, saída Puca Caju, via piso 17. Controle 1198, aciona 5460 transponder. Para o táxi, o 963, 161 na bordo, 3:15, alterna com 15. 15 milhas para a posição Mari. Por fim, a quantas milhas irá iniciar a descida? Agora. 18.900 para todos, ou 963. Ele 13 agora, obrigado, senhor Bogia. Bom voo. Chegar a Mário completar a via. Ajuda 775, desça e mantenha 2.500 pés em regra de do instrumento. Sente para 2.500 pés, ajuda 775. Bono 093, chama agora sempre Recife, na frequência, 260, alterno 18.8. 260, 18.8, 096, bom dia. 3597? Chega. Eu vou eleva. Eleva. Olhar e manter-se no 0. Mantenha o 0-1-8, né? Nova sonificação, via chegada bom, por isso mantém 4 mil pés, ajuste o último, entrou no 0 ou no 3. E 3, bom, o doutorismo vai efetuar a entrada aí para 10. Quanto mais próximo será instruído para a final do UR, Renato? Provador azul, porta 958, autorizaria a prova do 369, prossegue via Mari. Via chegada Mari, azul 49. 58 reduza para 220 nós, número 3 na aproximação. Ok, 220, reduzindo, número 3, eu vou passar mais 50. Ajuste na 629, decola da El. E do Reinado, confirme. Telemia 2-1-1, no contato no radar na decolagem, sub mantendo nível de voo 360 via saída da EL. Contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída árvore. Série 2 estabilizado na final visual. Série 2229, completo final, chame agora a torre na frequência 118.95. Completa e chama a torre 1895, boa. 1093. Autorizando a decolagem da pista 1-0-9-3. 0-2-8-3-5-9-7. Salvador, passaredo 2229, bom dia. Passaredo 2229, continue a aproximação, aguarde autorização de voo. Na escuta. Passeio 2229, autorizado pouso de sono zero, vento variável 32. Gente, livre pouso 2229. Decolado às 4-5, controle Salvador 119, decimal 8-0. 1198, obrigado. Controle, bom dia, gol 9963, Nadael. Gol 9963, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída da EL. Via da EL para o 360, gol 9963. Passa 2.000 pés. 4958, azul autorizado, 4000 em Serra Victor 368. Afirmo. Autorizado a RNAV, informe estabilizado. Vamos lá. Passou 366-2775. Azul 2775, completizado o procedimento RNAV, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 104-109-95, 108-95, senhor. Obrigado. Tá. Noite Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, continua a aproximação, guarda autorização dos pontos. 102775. Motor Salvador, eu vou no 649. Prossiga para o controle, gol no 649. O senhor me chamou? Eu no 649. Autorizado Serra Victor 367, posteriormente Serra Victor 366, completando a RNAV, desse mantenha 4 mil pés, gol no 649. Para 4 mil, aprovo 367, obrigado senhor. Passarei 2229, direita no 2129. Foi 2129. Salvador, bom dia, passarelo 2229. Passarelo 2229, prossegue Alfa Juliette, posição 1-2-7-1. Alfa Juliette, posição 1-2-2229.